nossos planos mudando de par. Tá desfazendo da menina que te botou lá em cima quando tu não era nada. Tanto faz, né? Agora que seja o seu.